Uma boa noite, que a graça de Jesus Cristo seja com todos vós. Abre a Bíblia em Lucas capítulo 1, versos 1 a 4. E enquanto você abre a palavra de Deus, permita-me dar algumas informações a vocês. Se diz, entre os eruditos do grego bíblico, que Lucas capítulo 1, versos 1 a 4, é a parte mais cuidadosamente construída da linguagem grega no Novo Testamento. É uma linguagem que beira praticamente o grego mais clássico. E Lucas era um médico e é o único não israelita que foi usado por Deus para escrever a sua palavra. Lucas é um personagem fantástico, eu vos exorto a conhecer da sua obra e também da sua trajetória. E os versos 1 a 4 dizem o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente, me pareceu bem, depois de uma curada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Lucas está nos dizendo: olha, eu fiz uma acurada investigação de tudo desde a sua origem e eu estou te dando uma exposição em ordem, excelentíssimo Teófilo, de tudo aquilo que aconteceu. Com que objetivo que Lucas relata essas coisas? Para que nós que as recebemos tenhamos plena certeza dos fatos em que fomos instruídos. A partir de então, Lucas vai começar a narrar o seu evangelho. E o evangelho contém, em suma, a história de Jesus Cristo. O evangelho todo de Lucas pode ser resumido assim: a princípio existem as profecias ali, as profecias de Isabel, Jesus no templo. Depois, Jesus, ele nasce, ele encarna, ele vem, o Deus do céu se torna um ser humano. Lucas é o evangelho que mais relata sobre a infância de Jesus, aquele famoso verso, né? Que Jesus crescia em estatura e graça na presença de Deus e na presença dos homens. É um dos evangelhos que mais fala da infância de Cristo. Depois, Lucas relata o batismo, a tentação, o ministério de Cristo, todo o seu poder, curando doenças, ressuscitando mortos. Também, os estudiosos dizem que Lucas é aquele que mais inclui os excluídos. O evangelho de Lucas é o que mais, por exemplo, menciona as mulheres. Cristo se aproximando das mulheres e as concedendo perdão, paz, poder, cura. Isso é muito interessante, porque Lucas, como um gentil, ele não está simplesmente preocupado em que Cristo seja o salvador dos judeus. Ele quer mostrar claramente que Cristo é o salvador de toda a humanidade, inclusive daqueles que são excluídos dos privilégios religiosos e sociais. Depois, Lucas relata a morte de Cristo, a sua paixão, mas interessante que a história de Cristo não termina na morte. O Senhor da vida prevalece contra a morte, sai da sepultura. E se você pensar que ao vê-lo está vendo um fantasma, sabe o que ele te diz? Vem para perto, encosta em mim, porque um fantasma não tem carne e ossos, como vês que eu tenho. Cristo venceu a morte de forma literal, de forma absoluta, e Ele vive pelos séculos dos séculos. Esse é o Evangelho. E então, Cristo ascende ao céu. Esse é um resumo bastante resumido, né? Um resumo daquilo que o Evangelho diz. E o livro de Atos vai continuar essa história. Então abre lá a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e nós vamos ver como que essa história continua. O mesmo personagem, Teófilo, aparece aqui e Lucas diz assim no verso 1 do capítulo 1 de Atos: escrevi o primeiro livro, se referindo ao Evangelho de Lucas, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Nós lemos essa história e eu acho que a gente, por inúmeras razões, não consegue ter uma dimensão real de qual foi a experiência pela qual esses homens passaram. Esses homens conheceram um homem que externamente em nada diferia dos outros homens, a não ser em sua simplicidade, pobreza, humildade, porque ele não veio com aparência externa, como diz a profecia de Isaías, capítulo 53. E eles conhecem esse homem, mas de uma forma muito interessante, esse homem fala como nenhum outro jamais falou. Ele ama como nenhum outro jamais amou. Ele ora como nenhum outro jamais orou. E não tendo frequentado a escola, ensina os doutores da lei. Esse homem tem uma personalidade absolutamente incrível e fascinante, e que vai contra tudo aquilo que muitas vezes nós consideramos como virtuoso, como sofisticado. Jesus Cristo é simples. Mas ele é simples em um sentido em que somente ele pode tocar o âmago da alma humana. Somente ele é o Verbo encarnado, aquele Verbo que penetra a alma e separa, ajunta as medulas. Cristo é aquele que nos conhece no íntimo, todas as nossas qualidades, bem como todos os nossos defeitos. Em algum momento o Evangelho vai dizer assim, que Cristo não necessitava de informações a respeito de ninguém, porque Ele mesmo sabia qual era a natureza humana. E certamente essa natureza não é bonita. Livro de Romanos, capítulo 3, vai dizer que não existe um justo, todos se extraviaram. Cada um de uma forma peculiar, cada um de uma forma particular, se desviou do ideal de Deus. O ideal de Deus é o amor, é a fé, é a esperança. E infelizmente a esperança, a fé e o amor têm cada vez mais diminuído da alma humana. E ali tem aflorado a arrogância, a vaidade, a mentira, em resumo, o pecado. E quando os homens encontram esse Cristo que é simples e que lhes conhece a alma pecadora, eles encontram um Cristo que está disposto a fazer algo que ninguém mais faria. Em algum momento a palavra de Deus vai dizer assim, pode ser que por alguém bom, você se anime a morrer, mas Cristo morreu pelos ímpios, para que eles pudessem ser reconciliados com o Pai perfeito, todo amor, todo poderoso. Essa é a obra de Cristo. E quando essa obra se realiza na realidade, e ele se apresenta vivo, vencedor contra a morte e contra o pecado, é aí que ele dá os seus mandamentos, ele é elevado ao céu, e ele faz uma profecia interessante. Esperem em Jerusalém, não ajam por vocês mesmos, até que sejais do alto revestidos com o poder do Espírito Santo. E então vocês testemunharão de mim, todas as nações, começando de Jerusalém. O próprio local que crucificou o Senhor seria o local primeiro a ouvir a mensagem do perdão, da misericórdia. E se expandindo de Jerusalém, o Evangelho iria alcançar todas as terras, todas as tribos, todas as nações, todas as línguas. E é por isso, como cumprimento desta profecia, que aqui nós estamos. E essa é uma história repleta de milagres. A nossa sociedade não lida muito bem com a questão dos milagres, porque de alguma forma eles estabeleceram um dogma que as leis da natureza, tal qual eles percebem, não podem ser quebradas. É assim que Cristo não pode andar sobre as águas, Cristo não pode transformar água em vinho, Cristo não pode curar leprosos ou ressuscitar mortos. Mas quando eu duvido que Cristo pode fazer tudo isso, de quem eu duvido? Houve um tempo, se é que podemos chamar de tempo, em que não existia nada. E a cosmologia bíblica é a única a afirmar esse fato, de que tudo que existe veio do nada. Se você estuda as histórias que são contemporâneas à história bíblica, as histórias mitológicas da criação do mundo, sempre o universo é um pressuposto. O universo existe, ele é habitado por deuses, anjos, demônios e homens. Sempre é o pressuposto. Você não encontra paralelo na mitologia da humanidade, algo como uma frase, no princípio criou Deus os céus e a terra. E hoje os físicos absolutamente inteligentes, astrônomos, etc., compreendem que pela taxa de expansão do universo, é óbvio que se você retroceder no tempo, você vai chegar a um momento em que tudo que hoje existe, não existia. E será que esse não é o maior milagre? E quem sabe quando a gente estuda um pouquinho daquilo que hoje nós temos acesso pelo conhecimento que Deus dá ao ser humano, fica ainda mais impressionante o milagre quando a gente lembra que tudo é feito de átomo. E do que é feito o átomo? Todos nós já passamos pela escola, né? O átomo é como se fosse aquela laranja no centro do campo de futebol, e todo o estádio do Maracanã é a sua eletrosfera. E o que é feito a eletrosfera? De espaço vazio. O que eu quero dizer com tudo isso? Tudo é feito de nada. E do nada Deus criou tudo, e Deus ordenou, e Deus criou vida para te ensinar a viver, a amar, a existir, a sentir. E certamente esse é um milagre digno de louvor, glória, digno de espanto. Qual é a dificuldade que um Deus dessa qualidade teria de andar sobre as águas? Será que isso seria algo assim tão difícil? Qual é a dificuldade que um Deus Todo-Poderoso tem para multiplicar pães e peixes? Será que isso é tão difícil assim? Será que Deus não multiplica de uma forma ou de outra o alimento com o qual Ele alimenta os bilhões? E não estou dizendo os bilhões de seres humanos, eu estou dizendo os bilhões de universos infinitos que a gente nem imagina que Ele alimenta. E Ele alimenta com a sua verdade, com o alimento físico da existência que nos permite viver e amar. E esse é o sentido da vida. E Deus, Todo-Poderoso para realizar o que quiser. Claro que nesse momento, quando a gente apresenta um Deus Todo-Poderoso que pode e realiza milagres, o cético, a alma cética, ela já nos pergunta: mas por que Deus não faz os milagres que a gente acha que Ele deveria fazer? E todos nós, se pudéssemos fazer o que a gente quisesse, faríamos diferente do que Deus faz. Certamente nós hoje erradicaríamos a doença, a fome, o diabo, isso ou aquilo que nos parece inadequado. Mas Deus não faz assim. E quem somos nós para lhe questionar? O fato é que uma sabedoria absoluta e infinita guia o Senhor Deus nas suas decisões. E um dia, quando por um milagre, talvez até menor do que a criação, Ele recriar tudo, você vai entender o que hoje não é possível ser entendido. Portanto, os milagres são realidades absolutamente aceitáveis em Deus, mas como é que essa realidade se relaciona com o homem? Cristo veio, Ele curou doenças, Ele ressuscitou mortos, Ele multiplicou pães, mas quem pode fazer o que Ele fez? Cristo ensinou aos seus discípulos alguns caminhos que os poderiam conduzir a resultados fantásticos. A ponto de Jesus dizer que se eles crescem, se eles se submetessem, eles fariam obras maiores do que o Cristo fez. Claro que isso não seria maior em qualidade, e sim em quantidade, porque um Cristo pode pregar a palavra da verdade para uma multidão ali no Sermão da Montanha, mas várias pessoas movidas pelo Espírito Santo podem pregar a palavra de Deus no mundo inteiro. É nesse sentido que a gente faz mais do que Jesus fez, jamais nos gloriando, porque não temos glória por nós mesmos. Agora, o livro de Atos está repleto de milagres. E eu gostaria de estudar uma parte de um capítulo que conta um pouco dessa atmosfera de milagres dentro do livro de Atos, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 12 a 15 nesse primeiro momento. A palavra de Deus diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar, Pedro, ao menos a sombra se projetasse em algum deles. Esse é um relato interessante. A Bíblia diz que muitos milagres eram feitos pela mão dos apóstolos, guiados por um poder maior do que o poder do homem. Alguém pode pensar: então será que nós devemos nos tornar pentecostais e buscar esse poder e essa manifestação? Primeiro, que definir isso como pentecostal, no sentido de um grupo religioso, é totalmente inadequado. Quem foi que disse que entre esse grupo que se autodenomina pentecostal, isso aqui está sendo realizado? Porque aqui, pelo que eu entendo, que eu consigo ler, você conseguiu ler também, muitos milagres eram feitos, todas as pessoas que ali buscavam cura eram curadas, passava-se simplesmente a sombra do homem Pedro, aquele, inclusive aquele que negou Jesus, e os homens eram curados, e a atmosfera do mundo religioso hoje não é exatamente essa. Quando se consegue fazer uma cura em meio a milhares de pessoas no culto, já se faz aquilo um estardalhaço. Agora, seria muito diferente que milhares fossem curados, né? Então, o poder não é o mesmo, a obra não é a mesma, mas entendam também que eu não estou com o objetivo de ser o juiz daquilo que Deus faz ou não faz no meio religioso por aí. Ele é o juiz, ele sabe qual é a obra que ele faz, e ele sabe também quais são os espíritos que agem de forma contrária. Agora, o fato é, muitos sinais e milagres e prodígios eram feitos entre aquele povo. E aqueles milagres eram testemunhos irrefutáveis. Porque muitas pessoas podem refutar o meu argumento sobre o sábado, sobre Daniel, sobre Apocalipse, sobre o santuário, sobre Ellen White, sobre o dízimo, sobre as ofertas, sobre o amor, sobre a fé, sobre a verdade. Mas ninguém pode refutar um fato. E é por isso que, de forma especial, Deus teve imenso prazer em estabelecer a sua igreja sobre fatos. O poder que se manifestou na igreja cristã não é um poder humano. O poder que tira uma pessoa da mentira e coloca ela na verdade não é um poder humano. O poder que tira uma pessoa de vícios, de dificuldades e a transforma de dentro para fora não é um poder humano. E o maior milagre talvez se realize, não simplesmente na cura do corpo, mas na cura da alma. Porque o corpo dos seres humanos, o mais consagrado ou menos, vai morrer. Se nós não estivermos vivos quando Jesus voltar, todos nós vamos morrer. Mas isso não importa, porque se a tua alma viver, ainda que você morra, você viverá. É isso que importa. E esse talvez será o maior milagre, quando Deus trazer tudo de novo à vida, agora uma vida sem pecado e sem morte. O poder que se manifestava na igreja apostólica era um poder que tinha por objetivo a salvação e a misericórdia. E todas as pessoas eram os alvos dessa salvação e dessa misericórdia. A partir do verso 17 ao verso 20, entra em cena um outro tipo de pessoa. Antes disso, existiam pessoas buscando cura, recebendo cura, existiam apóstolos que se reuniam para orar e para pregar a palavra, e os resultados se seguiam. Agora entra em cena um grupo diferente. Versos 17 a 20 diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e apresentai-vos no templo. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Obviamente que quando o amor verdadeiro é vivido por alguém, todos aqueles que vivem um amor hipócrita são condenados. Esse era o resultado natural da presença de Cristo no mundo. Quando no mundo entra aquele que é inocente, todos os culpados se tornam mais visíveis. Eles não podem se esconder. Porém, o ser humano é tão errado que ele consegue ser errado onde ele não precisava ser. Vamos pensar aqui, né? O que os apóstolos tinham que não estava à disposição dos sacerdotes e saduceus? O poder do Espírito Santo. Porque é só pelo Espírito Santo que alguém fala para o morto: levanta, e ele levanta. Não tem outra fonte de poder a não ser Deus, certo? Então, se o sacerdote não tinha esse poder, o que estava faltando para ele? A presença de Deus, o próprio Espírito Santo. Agora, peraí, será que se eu perceber a presença de Deus de uma forma mais intensa, mais límpida e mais clara, mais poderosa no outro, eu preciso invejá-lo? Invejá-lo a ponto de jogá-lo numa prisão? Invejá-lo a ponto de querer matá-lo? Será que esse é um caminho correto? Não precisa disso. Pelo contrário, quando você encontra alguém que de alguma forma está mais próximo de Deus do que você, que quer estar próximo de Deus, o caminho é sentar-se aos seus pés e aprender. Por que falta essa humildade? E quando falta essa humildade, o que sobra? Arrogância, perseguição, violência. É isso que sobra. E se Deus abandona a história nesse ponto, os discípulos são mortos e os saduceus saem com um sorriso nos lábios. Mas o que, que Deus faz? Deus envia um anjo, e é muito interessante isso, né? O anjo vai até a prisão, vai exatamente onde aquelas pessoas estão, e o poder de Deus se manifesta no livramento daqueles que estavam presos. Alguém poderia pensar, né? Se eles fossem imbuídos pela natureza humana naquele momento, a partir do momento que o anjo abriu as portas da prisão, corre, sai correndo e vai embora, que esse povo vai matar a gente. Mas não era com esse objetivo que Deus os havia livrado. Deus não pede para eles fugirem, saírem correndo, irem morar na Sibéria, irem morar na América do Sul junto com os índios. Deus não pede nada disso. Vai para o templo, vai para o centro da vida pública e prega a palavra de Deus. Todas as palavras desta vida, de que Cristo perdoa o pecado, inclusive o pecado daqueles que lhe crucificaram. Prega que Cristo tem poder para satisfazer as necessidades do homem, sejam elas de pão, de peixe ou de amor, que é uma necessidade muito maior. Diz para eles que Cristo venceu a morte e todos os mortos serão reunidos na presença dele. Diz para o povo que o Cristo que subiu ao céu, de lá vai voltar para levar os seus para a vida eterna. Essa era a mensagem. E a fonte do poder da Igreja Apostólica era obedecer a essa mensagem. É assim que o texto continua, versos 21 a 25. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o Sinédrio e todo o Senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles, e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando ao povo. Talvez essa trama sacerdotal nos pareça menos maligna do que ela de fato era. Uma atitude profundamente mesquinha, profundamente ignorante, profundamente violenta, profundamente arrogante, que avoga para si mesmo o direito de decidir o que pode ser ensinado, o que não pode, o que é verdade, o que não é. E esse é o fundamento da obra de Satanás. Essa é a própria tentação de Adão e Eva no jardim. Você decide, você é como Deus, faça o que você quiser. É o homem que decide. E esses homens estavam juntos, com essas palavras bonitas, né? O Senado, o Sinédrio. Eu chamaria isso de um bando de ladrões, de uma quadrilha. É isso que eles eram. Agora, Deus tem uma mensagem para quem se organiza numa quadrilha. Eles pensam que hão de prevalecer, mas quando eles vão triunfar sobre o objeto da sua ira, que é aqueles que pregam a verdade, eles encontram o cárcere vazio. E eles começam a se perguntar: a gente foi traído, o que aconteceu? Quem levou? Não, mas as sentinelas estão na porta. Está tudo como de costume. Nós conhecemos essa rotina. A gente prende alguém aqui dentro, ninguém sai daqui de dentro. E nesse ínterim, nessa angústia, chega a notícia. Vocês estão procurando os homens? Eles estão no templo pregando a Cristo. E agora, eles, não satisfeitos com a manifestação do poder de Deus, que livra quem não pode ser liberto, que cria o que não pode ser criado, que faz milagre onde a gente não vê milagre normalmente, acontece um milagre do pecado. Porque aqueles homens, antes disso, já tinham visto todos os milagres enquanto Cristo estava vivo, já tinham visto vários milagres que os apóstolos estavam fazendo, mas o milagre do pecado faz com que eles não reconheçam nada disso. Percebem a ação de Deus e se rebelam contra ela, inclusive em nome dele mesmo. Esse é o poder do pecado, que eu chamo isso de um milagre, obviamente que no sentido negativo do termo. Agora, os versos 26 a 28 continuam demonstrando a absoluta arrogância que esses homens tem ao tratar com a questão, e diz assim: nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Esse é um quadro de uma hipocrisia tão grande, tão absurda, que faz a gente tremer pela religião. A religião conseguiu produzir pessoas tão hipócritas quanto isso. Analisa comigo. Eles estão bravos, eles se acham no direito de prender os apóstolos. Deus faz um milagre e liberta aqueles homens, eles estão agora no templo ensinando. E eles ainda têm coragem de ir lá no templo buscar esses homens. Mas o mais hipócrita ainda é que eles estão morrendo de ódio desses homens. Eles querem bater, eles querem dar chute, eles querem dar paulada, eles querem dar pedrada, eles querem crucificar. Mas eles são covardes. Eles não têm coragem de fazer isso. Porque o Senhor Jesus enfrentou a morte. E Ele ensinou: carregue a sua cruz, siga-me. E Ele enfrentou a morte. Agora os seus inimigos não têm 1% da sua coragem. E o fato é que eles são hipócritas e vão lá com medo de serem apedrejados e levam os discípulos para o interrogatório. Agora eles viraram delegados de polícia. E ali eles dizem algo absolutamente ridículo. Nós dissemos que vocês não podiam pregar nesse nome. Mas quem é que decide isso, pelo amor de Deus? Quem é que decide que eu não posso falar daquele que me salvou, que me redimiu, que está cravado no Antigo Testamento como o Messias que viria e que veio, venceu a morte e voltará? Era impossível para os discípulos não reproduzir essa verdade, porque essa verdade era o milagre de Deus na vida deles. Agora, o milagre do pecado faz as pessoas ficarem cegas e expressamente proíbem que se pregue a verdade. Agora, com certeza, esse não é um bom caminho. Os apóstolos encheram Jerusalém da verdade. E agora se evoca a imagem do sangue de Cristo. Em uma amnésia muito estranha, aqueles homens se esqueceram da parte que eles realizaram na morte de Cristo. Os sacerdotes foram os principais articulistas humanos na condenação de Cristo. Inclusive, os pagãos queriam livrá-lo e não viam razão de condená-lo. Mas os sacerdotes estavam ali para condená-lo e assim inspiraram todo o povo. Agora eles estavam esquecidos. E eles pretendem ser inocentes. Não, vocês estão tentando lançar sobre nós a culpa do sangue deste homem. Foram eles mesmos que disseram que o sangue de Cristo caísse sobre eles. Mas quando convém, as pessoas esquecem. Elas têm amnésia. E agora Pedro demonstra exatamente a coragem que ele não teve quando ele negou Jesus perto da fogueira. Verso 29 em diante, Pedro diz assim, olha: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Quem era Pedro? Pedro era um pecador, objeto de um milagre. Era isso que ele era. Perdoado, transformado e usado por Deus, mesmo sendo imperfeito. Nesse momento aqui, Paulo ainda não era um cristão. E mais adiante no livro de Atos, Paulo se converte, e eles estão numa refeição, e Pedro se torna hipócrita, dissimulado, ele erra. Ou seja, Pedro aqui, ele ainda era pecador. E mesmo assim, Deus o usava de forma maravilhosa. Portanto, para que Deus faça um milagre em você, ou te use como meio de fazer milagre em outros, o que é exigido de nós, não é perfeição sem pecado, porque nenhum de nós a atingiu. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 1, versos 8 e 10. Portanto, para que a gente receba o milagre, obviamente, se esse milagre for a vontade de Deus, ou seja, usado pelos milagres de Deus, o que nos basta é uma relação de fé genuína. Quando você não conseguir negar que Cristo é Senhor e Salvador, nesse momento você estará preparado para ser o meio através do qual Deus faz milagres. E o primeiro milagre é esse: reconhecer que importa obedecer a Deus acima de obedecer a qualquer homem. Eu posso não ter saúde, eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter facilidades na vida, mas se eu souber que melhor é obedecer a Deus do que aos homens, eu sou objeto de um grande milagre. Porque as pessoas só veem o que está diante dos olhos. Se elas têm dinheiro, elas são abençoadas. Se elas têm saúde, elas são abençoadas. Mas se elas não têm nenhum e nem outro, Deus não existe. Não é assim? Agora, Deus de fato existe. Deus de fato nos criou. Deus de fato nos redimiu em Cristo. E Deus de fato é o maior milagre na nossa vida. Porque Deus é contigo no teu trabalho. Você não precisa vir aqui para receber a presença de Deus. Lá no teu trabalho Ele é com você. Lá na sua casa Ele é com você. Lá no seu passeio, lá na sua viagem, lá no seu carro, lá na sua dificuldade, Deus é contigo. E aqui é simplesmente o quartel general no qual nos reunimos para orar, adorar e crescer no conhecimento e graça de Jesus Cristo, a quem Deus exaltou como príncipe e salvador, como rei dos reis e senhor do céu e da terra. E nós somos testemunhas disso, por causa da obra que Ele fez em nós. E a primeira dessas obras foi um milagre. Você era uma substância informe, como diz o Salmo 139. E no ventre da tua mãe, Deus te chamou pelo nome. E no livro dele estavam escritos todos os teus dias. Todas as dores, todas as tentações, os pecados e as vitórias. Estava escrito o dia do teu batismo. Estava escrito o dia em que você iria orar a Ele. E em resposta à oração Ele te diria: eu te perdoo, eu te amo e eu jamais vou falhar com você. É assim que Deus age com a gente. E compreender isso e contemplar isso é um grande milagre. Mas quando os homens são confrontados com tudo isso, e ainda assim, violentos, mentirosos, arrogantes, políticos, preferem a terra do que o céu, a glória do homem do que a glória de Deus, eu comparo isso a um milagre invertido. Como é possível que diante do amor, pessoas prefiram o ódio ou o desprezo? Como é possível que diante da fé, que não é simplesmente crença, fé é certeza e convicção, como é possível que diante da fé as pessoas prefiram a descrença? E não é simplesmente porque é mais cômodo crer do que descrer. Não, essa não é a grande questão. A grande questão é que para descrer você tem que ter muita fé. Você tem que crer que o mundo não existe. Você tem que crer que Deus não existe. Você tem que crer no quê? Nos maiores absurdos. Esse é o preço que a descrença cobra, que você creia no absurdo. Mas aquilo que é a nossa fé não é absurda, muito pelo contrário. Ela vem até nós acompanhada de poder. Poder para nos levar às lágrimas. Poder para nos fazer sorrir. Poder para nos curar as doenças, ou inclusive poder para suportar as doenças. Poder para que a gente morra, mas também poder para que a gente ressuscite. E acima de tudo e em tudo, poder para que a gente se ame, porque essa é a lei: amem uns aos outros. Jamais se esqueçam disso. E que o milagre do amor se realize em você e através de você na vida dos teus familiares e daqueles a quem Deus colocou no teu caminho. Vamos orar. Deus maravilhoso e bendito, muitíssimo obrigado pelo milagre da vida que o Senhor nos concedeu, Pai. Que esse milagre jamais seja subvertido pela violência, pelo engano, pelo pecado, mas que ele cresça em nós, nos ensinando a te amar e a amar todas as pessoas. Que o Senhor nos guie na volta aos nossos lares, protege-nos, abençoa-nos e, acima de tudo, concede-nos a tua graça para a salvação. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.